va, duermo un Leo 6399. Bom dia, informação Charlie, Guarulhos, Copeu 3620. A escuta para Copeu 3399. 3399, Guarulhos, nível 360 está autorizado, Aerovia Pesolo 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge após interceptar, Pesolo 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto trive e após conforme. Decolada 10, com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto bridge. Aciona 5467, controle 119, decimal 8. Nível de voo 360, roda conforme o plano, upper do 10 até bridge, depois upper do 16 até Belo Horizonte, após trive, e trive conforme a chegada, decola da 10, primeira de curva à direita, saída da Elton, São Leda, transponda 5467, controle 119, decimal 83, 399. Então, 3399, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará pushback, acionamento, 3399. Está completamente igual. Tem fãs mais próximo. Interceptar uma base pela direita, dá um acesso. Me chama quando pronto para modificação do plano. Reportar pronto, Salvador, boa noite, voo 1817. Zero 7, boa noite, informação Charlie, Guarulhos, copiou 3612. Afirma. 217, Guarulhos, nível 360 está autorizado, aerovia Perzulo 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge após interceptar, Perzulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto trive e após conforme. Decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto bridge, aciona 5460, controle 119, decimal 8. Então foi autorizada nível 360 para Guarulhos, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda bridge. Intercepta upper Zulu 10, após bridge upper Zulu 16, PHZ, trive e roda do plano de voo. 5460, transponda 198, o controle Salvador 1817, pegou. Portão 4, chame pronto, boa noite no 7. 7. Charlie Echo vai ingressar na final da ANA 7. Charlie Echo autorizado pouso na ANA 7, venta de 080 graus com 7 nós. Autorizado pouso na 7, Charlie Echo. Charlie Echo no solo agora, os 5-6, para segue parte 5. Já backtrack é parte de grande ao 97. Até a próxima. Salvador, é o TAN 3399, pronto para pushback acionamento na posição 8. Autorizado, TAN 3399, chame táxi. Chamará no táxi, 3399. Pronto por táxi com 150 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia alterando a galera, pronto por táxi. 99, táxi de Apache, Índia e Alfa, contra a torre 118, decimal 95, altímetro no 011. Então, bom voo e bom dia. Apache, Índia e Alfa, torre 118, decimal 3. 119, decimal 118, decimal 95, tá 3399. 118, decimal 95, Antônio. Solo 817 no portão 4, quando o posto acionamento. Ação crítica do solo após a passagem retaguarda do Airbus da TAM. Após o mesmo, em coordenação, Talib iniciar no 4, Gono 817. Coordenação com solo após a aeronave da TAM, está autorizado o posto reporta para o táxi 1817 da Gol. Salvador, boa noite, Altan 3399, no ponto de espera da 10. 3399, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. Alinha e decola, o 3399. Lufthansa 504. Very good. Salvador, gol 1817, pronto pro táxi, 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, tô tentando o galeão. Ita Indy Alpha, com esfera torre 118-95, altímetro no 0 no 1, então bom voo e bom dia, boa noite no 7. Ita Indy Alpha, 1895 a torre, 1817 da gol, ajuste chama 0 o 1. 3399, decolou 1-2, controle 119, decimal 8. 119-8, grato, boa. Dor boa, outra 3399. 3399, bom dia, contato radar, planilha 360, saída da El. Uma direita, boa de Leda. Saída da El, direita pro de Leda, 3399. Salvador, Buena 1817 da Gol, tá pronto, ponto perdão no 0. 1897, Buena, Lim mantém pista 10. Ali mantém na 10, 1810. 1817. Então 3399, sobe restrito nível de voo 300. Restrito ao 300, 3399. Uno 8, Uno 7, tem nível de decolagem da 10, 200 de 090 graus com 7 nós. Autorizada a decolagem da 1018, 17 da Gol. Roma 817, decolou 16, controle 119.8. 19.8, obrigado, boa. Voador Buena, gol 1817, decolou, tá cruzando 2000 da Euleda. Bom dia, contato o radar para 360, saída da EL 1817. 360 da EL 1817. Dan 3399, chame em Recife, ano 25, decimal 1, bom voo. Ano 251, 3399. Controle o gol 1817. Prossiga. Autoriza presente, vou abrir. Boa coordenação. 817, vou na proa de bridge, chame Recife, 125, décima 1, no bom voo. Tá presente, boa bridge, chama Recife 251, 1817, obrigado, boa. acertar, 9362, Delta. 9362, bom dia, sem identificação, Delta 2, meu pé, chegada à área, ajuste de altinha, 1001. Centro, 9362. 2000 pés, 1011, chegada marinha. Confirmando 2000 pés, 1011, chegada marinha, 9362. Afirmo, sem restrições, 9362. E obrigado. informação Delta. Zero 601, São Paulo Congonhas, copia o 340. Bom dia. 601, São Paulo Congonhas, nível 340 está autorizado, via Pesulo 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge após interceptor, Pesulo 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5510, controle 119, decimal 8. 3410, atualizado São Paulo, decolando 10, saída da El, Leda, Bridge. Até Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13, após via Rota Explorador Volton, 510, transporte 198, controle 3601. Me pronto, pushback no portão 2, está 3601. Localizador 9362. Canal 362, complete LS X-ray, chama a torre 118 decimal 95, bom dia. 395, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Altana 9362, final da 10. 9362, bom dia, reporta marcador externo, baixado travado. Reportará. Oceano, baixa me travado, 19362. Tem livre pouso na 10, 200 de 080 graus com 79. Livre pouso na 10, 19362.